Era uma vez dois caras presos juntos num manicômio. E uma noite decidiram que não gostavam mais de lá e decidiram fugir. Eles subiram até o terraço e lá do outro lado de um pequeno vão viram os telhados de toda a cidade, viram toda a liberdade. O primeiro cara pulou pro outro lado sem problemas, mas seu amigo, não mesmo, ficou com medo de cair. Então o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse, aí, eu tenho uma lanterna aqui, eu posso iluminar o vão entre os prédios e você atravessa pela luz e vem até aqui. Mas o segundo cara disse, você pensa que eu sou o quê, louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade. COPA, campeão onde poucos acreditam, o emissário. Não me siga, mas escute o que eu te falo. Eu sou mal necessário. Aceitem seus traços. Quem se esconde, saia do armário. É necessário provar pra si próprio que se está vivo. É algo que deve ser feito a todo horário. Eu sou mais um filho de mãe parda que não viu o pai presente em casa. Mais um mano fã de Naruto que hoje adulto tem a mente perturbada. Um mano que às vezes acha que a vida não vale nada. Eu sou o mano que se emociona quando alguém me abraça. Meu flow é baseado na sinceridade. Não me preocupo que te agrade. O importante é sentimentos expressos antes que a faixa acabe. Cabo USB liga o meu mic no computador. Hora de expressar amor e dor. Por favor, não ignore a linha do meu espaço pessoal. Não ultrapasse. Ser humano com sentimentos igual te digo. Quero ir pro Reino Unido ver a muralha de Adriano. Me tornar um imperador não é o plano. Vou deixar pra um outro fulano. Eu sou humano que tem um plano. Logo tudo isso não é um engano. Obrigado pelos cadernos e lápis pra desenhar. Mamãe, eu te amo. Ha ha ha!